Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que neste ano a ceia de Natal vai ficar 8% mais cara do que em 2012. Segundo o Instituto, a inflação dos produtos consumidos na ceia subiu mais que a inflação média registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, no período de janeiro a dezembro de 2013, que foi de 5,48%. O economista do Instituto e responsável pela pesquisa identificou os itens que apresentaram um maior aumento de preço. Estão na lista a farinha de trigo, que teve aumento de 31%, a batata inglesa, que subiu 21%, e as frutas, com 15% de aumento. Mas alguns produtos importantes da cesta natalina tiveram queda de preços ou aumento abaixo da inflação média, como o bacalhau, que caiu 10%, o arroz com queda de 5%, o pernil suíno, que subiu 3%, ficando abaixo da inflação, como o vinho, que teve aumento de 4%. Para o consumidor, a dica dos economistas para gastar menos é consultar os encartes promocionais antes das compras e, sempre que possível, substituir produtos de marcas tradicionais por marcas alternativas de qualidade. As compras na véspera do Natal não são indicadas. Maurício Freire, para a CBN Foz.